Graça e paz, irmãos. Amém. É bom estar aqui com vocês. A gente estava com saudade, fazia tempo. E antes da gente estar falando, vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para o Espírito Santo estar aqui tocando os nossos corações, senão de nada vale, né? A gente está aqui no esforço de falar. Tem que ser o Espírito Santo mesmo, tem que tocar o nosso coração. E vamos convidá-lo, então, a falar conosco. Encher nossa alma, nosso coração. Pai, mais uma vez oramos na tua presença, agradecidos por essa oportunidade que temos de ouvir a tua palavra e pedir, Espírito Santo de Deus, convidamos o Senhor para se fazer presente nessa noite, para passear entre nós, para ministrar os nossos corações, para mudar o que precisa ser mudado, para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, para nos alegrar com a nossa salvação. Vem, Espírito Santo, invocamos a tua presença nessa noite. No nome do Senhor Jesus é que oramos, amém. Amém, irmãos. Antes de entrar na mensagem, tem dois motivos, duas coisas que estão me alegrando muito. E eu queria pedir oração para vocês, tá? Queria que em algum momento aí vocês estivessem orando por mim. Desde que eu trabalho numa organização grande chamada Visão Mundial, alguns conhecem, uma organização cristã de assistência, de desenvolvimento e de promoção de justiça. E há 2 anos nós viemos para Recife para trabalhar nessa organização. E uma das coisas que eu comecei a sonhar desde que eu cheguei aqui era eu percebi o acúmulo de conhecimento, de experiências que essa organização tem em 60 anos de trabalho no mundo. Estamos em quase 100 países, 98 países. No Brasil, no ano passado, foram 3 milhões de pessoas que foram alcançadas pelos Ministérios da Visão Mundial. E a Visão completou 35 anos esse ano, no Brasil, né? 60 anos no mundo, a gente fez uma grande celebração. Mas eu tinha um sonho de ver essa organização transferir os seus recursos, as suas tecnologias sociais, o seu conhecimento para as igrejas, para que as igrejas pudessem implantar os seus projetos de transformação, pudessem ser relevantes nas suas comunidades. Isso é uma coisa que eu sempre venho trabalhando já há muitos anos, de mobilização de igrejas para a missão integral. E isso vai começar a acontecer semana que vem, tá? Nós criamos um curso de formação de lideranças cristãs, é um curso de 1 ano. Nós tivemos 77 igrejas, 77 inscrições para o curso, só aqui da região do Recife. Teve uma ou outra de Natal, me parece que teve de Maceió também. E tivemos que fechar em 35 selecionados, e inclusive a Doxa vai estar participando, né? Vai ter uma aluna lá representando vocês. E a oração é para que esse curso, de fato, gere projetos, gere vida nas comunidades onde as igrejas estão inseridas. Igrejas relevantes, igrejas servas. Nós temos uma meta aí de 5 mil crianças e adolescentes alcançados pelos projetos que vão nascer das igrejas que estão participando desse curso. Então eu quero pedir oração de vocês, porque é um momento muito importante. Se esse projeto der certo, que eu creio que vai dar, tem muitas confirmações que Deus está nesse negócio aí. A gente vai replicar para outras capitais, vamos sistematizar a experiência, vamos publicar literatura, e a gente quer ver mesmo a Igreja de Jesus fazendo diferença nas suas comunidades, amém? Então começa na sexta-feira, eu vou estar dando a primeira aula, quero pedir oração de vocês, é uma semana muito importante. E outra coisa muito legal que eu também peço oração, é que o Pedro falou, já mencionou aqui, na década de 70 e 74 teve um grande congresso, né, de líderes cristãos no mundo, na cidade de Lausanne, na Suíça. E do mundo evangélico, protestante, é o nosso grande concílio de Niceia, dos tempos modernos, né, que reuniu as principais lideranças e foi um marco da igreja universal, né, da igreja de Jesus no mundo. Inclusive, Lausanne sempre foi para mim, para todos nós, aqui no Brasil, na América Latina e no mundo, a referência teológica para a missão integral, né? O meu pastor lá de Curitiba esteve em Lausanne em 74, e eu sempre estudei Lausanne e tal, e eu vou ter o privilégio de ir a Lausanne 3, né? Teve Lausanne, Lausanne 2, e em 2010 será Lausanne 3, com mais de 4 mil pastores e líderes do mundo inteiro que estarão reunidos na cidade do Cabo, na África do Sul. E onde a gente vai sentir mesmo o sopro do Espírito para o nosso tempo, com líderes de 100 e tantos países. E daqui a 2 semanas, se Deus quiser, então estou embarcando para a cidade do Cabo. E eu quero compartilhar com vocês aqui, eu tenho esse compromisso, aliás, né? Porque eu não estou indo só para engordar lá, voltar e compartilhar com vocês as coisas que eu vou aprender, que eu vou ouvir, que eu vou estar debatendo, que a gente vai estar conversando com esses líderes aí do mundo todo. Então, quero pedir oração, gratidão a Deus, em primeiro lugar, por isso, e também a oração de vocês por esses dois motivos muito importantes para mim. E dentro daquilo que a gente tem conversado aqui na Doxa, e eu quero trazer uma ministração muito simples, né? Porque a Doxa é um lugar para ser simples, né? que a gente estava meditando essa semana, já que estávamos fazendo o nosso aniversário de 35 anos no Brasil, como Visão Mundial, o que significa ser uma organização cristã que somos. E apesar de todas as tentações do mundo, de ser uma organização global, que está no mundo muçulmano, que está na Coreia do Norte, a gente está na Coreia do Norte, está no Afeganistão, está no Paquistão, de tornar inegociável a nossa declaração de missão, que diz que nós seguimos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, trabalhando junto com os pobres e oprimidos pela implantação do reino de Deus aqui na Terra. Nós tornamos absolutamente inegociável o fato de que somos e seremos sempre uma organização cristã. Outras organizações de desenvolvimento já estão deixando de fora o nome cristão. Mas graças a Deus isso não aconteceu com essa organização onde eu trabalho. Mas aí a gente foi refletir, na verdade, sobre o que significa ser cristão. Por quê? Porque nós vivemos num momento de muita confusão sobre essas questões, né? E para mim, refletir com vocês o que significa ser cristão, na verdade, é um pouco discutir aí a proposta da Doxa, o que a Doxa traz como comunidade, obrigado, como comunidade de fé, que tem uma proposta diferente, que propõe uma caminhada diferente, uma certa aí, volta à essência, né, da vida em comunidade de fé. O que significa ser cristão nesse mundo de hoje, num tempo de muita confusão teológica, tá? Confusão moral, confusão ideológica, a gente não sabe mais o que significa ser cristão, o que significa ser evangélico, o que é ser evangélico no Brasil, né? Dependendo da resposta, eu não quero mais ser evangélico, né? Dependendo de alguns grupos que se dizem evangélicos, se aquilo é ser evangélico, então eu não quero mais ser reconhecido como evangélico. Teologicamente, de repente, a gente se aproxima muito mais da teologia católica do que de alguns, católica romana, do que de alguns grupos que se dizem evangélicos. Nós vivemos num momento onde a igreja está sendo tragada num redemoinho cultural, não sabe mais, não consegue mais se posicionar sobre determinados temas. A tendência é da cultura mesmo, do vento do nosso tempo, da pós-modernidade, engolir a igreja. Isso é fato. Saiu agora recentemente um livro, muitos livros têm saído, né, evangélicos em crise, porque você não quer mais ir à igreja. Agora saiu o fim de uma era, tá? Também uma reflexão sobre de que provavelmente o modelo de igreja, como a gente vinha conhecendo no século XX, vai morrer, tá? Vai vir alguma coisa nova que a gente não sabe muito bem o que vem por aí como modelo, né? Então, assim, a gente está numa transição chamada, um termo meio difícil, mas numa transição paradigmática. A gente está, naquele momento da história, vem um paradigma muito claro, tal, aí rompe e surge um novo. A gente está, na minha leitura, humilde leitura, né? A gente está num momento do rompimento, então sem saber muito bem o que era, sem saber muito bem aonde a gente vai chegar enquanto Igreja de Jesus, né? Para onde que a gente vai, quais são os modelos, as comunidades de fé que vão permanecer, a crise da igreja histórica, institucional, que não consegue mais responder às demandas do nosso tempo, a mudança no paradigma missiológico, a missiologia antiga tradicional de ir, implantar igreja, salvar almas, não dá mais conta da realidade, da vida, o mundo pede mais, o campo pede mais, enfim, uma série de questões, as igrejas neopentecostais proliferando com uma teologia totalmente questionável, mas que as massas aderem a ela, a igreja histórica, cristã histórica, tentada a fazer algumas concessões, um monte de coisa, não vou entrar aqui, também não sou teólogo, mas o que eu quero falar com vocês é da essência, tá? A essência de ser cristão e da fé, porque é nisso que a gente tem que se agarrar. E aí, eu queria compartilhar com vocês dois textos, um está lá em Atos 11, quem puder abrir, por favor. Atos 11, eu vou ler do versículo 19 ao 30, eu queria que vocês prestassem bem atenção, e quem tivesse Bíblia, lesse comigo, porque eu queria que vocês conversassem entre vocês aí, tá? Vamos fazer, já que a gente está numa mudança paradigmática, não vai ser a pregação comum, não. Alguém abre a boca e traz a verdade absoluta e todo mundo diz amém. Vocês vão discutir entre vocês, a gente vai pensar nesse texto. Atos 11, 19 a 30 diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Nós somos cristãos, né? O cristianismo virou hegemônico na época de Constantino, virou cultura, nasceu a cristandade na Europa. A cristandade foi a responsável pelas maiores, algumas das maiores barbáries da história da humanidade. Aí a história foi, mas a essência, o nome cristão, apareceu pela primeira vez em Antioquia, na cidade de Antioquia. Cristão quer dizer pequeno Cristo, aquele que é parecido com Cristo. E aquela comunidade de fé, então, foi nomeada pela comunidade maior, foi chamada de, eles foram chamados de cristãos. Agora, eu queria que vocês aí dessem uma olhada no texto e conversassem aí, 2, 3, 4 pessoas, o que que fez aquelas pessoas serem reconhecidas como pequenos cristos? O que que fez alguém olhar para eles e chamar de, podia chamar de qualquer coisa, né? Podia inventar um nome. Na verdade, o cristianismo era uma seita do judaísmo. Alguns não tinham nem caído a ficha ainda, achavam que não tinha nem que pregar para gentil, que era só para judeu o evangelho, né? mesmo naquela época. Mas por que que aquele grupo de Antioquia foi conhecido, foi chamado de cristão? O que que o texto nos mostra? O que que a gente pode cavucar desse texto? Conversa aí entre vocês, vamos lá. Depende da resposta. Pode colar, não. Não cola, não, Pedro. Vamos lá, gente? O que vocês viram aí? O que fez aquele pessoal ser reconhecido como cristão? Quem quer falar? Hã? Nossa, aí é o cúmulo da... Essa igreja, meu. É uma tensão paradigmática mesmo. É uma nova era, é uma nova era. Alguma coisa aí que alguém queira compartilhar? O que fez com que eles fossem reconhecidos como cristãos? Chamados de cristão? Hã? Quer falar, Fabiano? Presença de Deus, a graça de Deus, né? O que mais? O pessoal tinha coragem para falar também naquela época. Vamos lá. Certo. Era uma igreja que estava unida, que se amava. Você se referiu ao exemplo de Barnabé, do líder, né? Bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Provavelmente o exemplo de Barnabé inspirou aquela comunidade a ser chamada de cristão, aqueles discípulos sendo conhecidos como cristãos. Mais alguma coisa? Muito bom. Os vitoriosos mesmo. Eu acho interessante que a Bíblia... A igreja de Antioquia foi uma igreja generosa, né? E a Bíblia enfatiza isso, porque eu acho muito interessante que eles falam que os irmãos decidiram, resolveram enviar socorro, tá, aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram? Porque a gente resolve muita coisa, né? A gente quer fazer muita coisa para legitimar um discurso que a gente tem de amor, né? Mas aqui os antioquinhos, eles com efeito fizeram, mandaram. Eu me lembro uma vez eu andando na favela, lá na parada de Lucas, aliás, em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, tinha acontecido aquela chacina de Vigário Geral, e eu estava com um sociólogo famoso e tal, e estava discutindo o papel das igrejas cristãs na favela, na comunidade e tal, diante de tanta violência, de tanta coisa que precisa ser transformada, redimida. Ele disse assim para mim, ele não é cristão, ele disse, eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só servem a si. Né? Não acredito em grupos que falam de amor, mas só servem a si mesmos. Eu nunca mais esqueci isso, um não cristão falando, né? Quer dizer, talvez se ele tivesse que se referir àquelas comunidades, ele não as chamaria de pequenos cristos. Ou como Gandhi, né? Que disse que se fosse por Jesus, ele queria o cristianismo, mas ele não queria o cristianismo dos cristãos. Eu acho que a igreja de Antioquia tem algumas coisas a nos ensinar, a sua essência, o ensino. Era uma igreja inclusiva, a gente pode pensar. Né? Que não quebrou o paradigma da segregação racial, étnica, que era fortíssimo. Tanto que, quando o Espírito Santo veio sobre gentios a primeira vez, o pessoal não podia acreditar. Os gentios eram como animais, né? Como é que pode um animal estar falando em línguas estranhas, receber o Espírito Santo? E a igreja de Antioquia era uma igreja inclusiva, era por ser um centro comercial, gente de toda a ordem, era para esses mesmos que o Evangelho de Jesus estava chegando com graça. A graça de Deus se reconhecia, o amor de Deus se reconhecia. O que nos distingue, né, como cristãos? Qual é a essência? E aí tem um outro texto, dentre muitos que eu poderia citar, e já foi citado um texto de João, né, que serão conhecidos pelo amor e tal. Mas tem um texto também muito interessante em Filipenses, que eu queria que a gente lesse também. Filipenses 2, de 1 a 10, Paulo falando sobre, exortando, né, a vida cristã, a vida em comunidade. O que está aqui que caracteriza também a vida cristã, a essência cristã? Os sermos reconhecidos como cristãos. Olha o que Paulo fala aos cristãos de Filipos. Veja só, capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Como que era para aquela comunidade de fé viver? Qual deveria ser a essência, o comportamento? Fala de ter o mesmo sentimento e a mesma mente de Cristo Jesus, que sendo Deus Todo-Poderoso, ele poderia ter nascido num palácio, a gente estava refletindo sobre isso, né? Mas Deus escolheu uma manjedoura para ele. Ele poderia ter nascido imperador romano, mas não, ele nasceu filho de um carpinteiro, não tinha lugar na hospedaria para a mãe dele dar à luz. São formas como Deus vai mostrando os valores dele e como ele quer que a igreja dele, os filhos dele, vivam nesse mundo. Isso é ser cristão. Ser cristão não tem nada a ver com membresia. Não tem nada a ver com ter um nome num hall de alguma coisa. Nem tem a ver com seguir preceitos e procedimentos e regras. Alguém poderia dizer que o que distingue o ser cristão é ter uma moral, ou seguir os 10 mandamentos, ou frequentar, ou ter algumas disciplinas, como frequentar um grupo, uma igreja, ou ofertar, ou qualquer outra coisa. Mas isso não é a essência. A essência de ser cristão é ter o mesmo sentimento de Cristo. Essa é a essência. Um teólogo católico disse que o que distingue o cristão é Cristo. Em pessoa, só. Porque nada mais nos distingue do não cristão. Ou uma frase também, é tão simples quanto isso, uma outra frase que eu vi de outro teólogo, esses teólogos que eu estou estudando para dizer essas coisas, né? Olha o que, que ele disse. O que segue a Cristo é cristão. E o que não segue a Cristo não é cristão. Que coisa, né? O cara estudou bastante teologia para chegar a essa conclusão. Você é cristão? Você é cristão? Você segue a Cristo? Você tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? A mesma mente de Cristo? O John Stott, um dos grandes teólogos do nosso século também, da Missão Integral, inclusive, disse que a essência do cristianismo não é um credo, nem um código, nem um culto. O cristianismo é Cristo. O cristianismo é Cristo. Não tem como eu querer ser cristão se eu não gostar de Cristo. Se eu não admirá-lo, se eu não olhar para ele, aprender dele, beber dele, dizer é isso que eu quero para mim. É esse caminho que eu quero trilhar. São essas pisaduras, né? Em seus passos que faria Jesus, aquele clássico lá do século XIX, né? A gente precisava de uma dessas. É isso que o distingue. Ser parecido com Cristo. Ser um pequeno Cristo. A fé cristã é tão simples quanto isso. Não é a igreja que você frequenta. Não é o jargão. Hoje a gente caiu no jargão gospel. Aqui não falava de jargão, falava de ensino, de conhecimento. Mas o jargão está cheio de jargão. A gente está arrotando o jargão gospel que não tem sentido, que não diz nada. Mais nada. E sabe, o pessoal aí das ciências sociais está fazendo alguns estudos, uns cientistas da religião e tal. Que a gente já sabe. O fato é o seguinte, ninguém está nem aí para a doutrina, para a teologia. Claro que a gente tem que zelar por uma teologia saudável, não estou falando contra isso. Mas o que a sociedade quer, o que a sociedade espera é coerência. Discurso não tem valor. Aliás, a gente acabou de sair de uma campanha política, né? Pelo amor, quem que aguenta mais discurso e promessa? Se a nossa vivência, se o nosso testemunho, se a nossa proclamação for só discurso, a comunidade, quando fala comunidade, assim, a sociedade não compra mais. O que as pessoas estão procurando não é rigor teológico, ninguém está nem aí para isso, viu? O pessoal que gosta disso, de não sei o quê, de ninguém é presbiteriano indo em igreja batista, é batista indo em pentecostal. Ninguém está nem aí para o rigor, para a pureza teológica, de nada. O que as pessoas querem ver é coerência, é vida. E é o que a igreja de Antioquia tinha. A fé cristã, ser cristão, tem três dimensões, né? A fé cristã é uma fé que se experimenta na dimensão pessoal. Você tem que conhecer Cristo. Se você não anda com Ele, você pode se entupir do jargão que for. Você pode pôr adesivo no teu carro. Você pode dizimar. Você pode expulsar demônio. Ó, fazer o que você quiser. Mas a fé cristã se vive andando com Cristo. É a dimensão pessoal. Tem que ser uma experiência pessoal sua. Não pode ser da tua mãe, do teu pai. Tem que ser sua. De conhecer com Ele, de andar com Ele. Mas é interessante que a fé cristã, sendo pessoal, ela não é intimista. Quer dizer, não é uma coisa que você vive tão para dentro que não tem nenhuma manifestação exterior ou que ninguém sabe que você é cristão. A fé cristã é uma fé pessoal, mas ela também é pública e comunitária. Uma coisa que a gente tem falado muito aqui, o Pedro hoje até já falou sobre isso também. Não há fé cristã sem comunidade. Sabe por quê? Então não dá para cair naquela, ah, vou viver minha fé quietinho na minha casa. Você não vai viver a fé cristã. Ou então, vou fechar a porta do meu quarto e dobrar o meu joelho, ali sou eu e Cristo. Só eu e Ele. Isso não é a fé cristã. A fé cristã é vivida em comunidade porque, pasmem, Deus é uma comunidade. Deus é uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma comunidade que vive em perfeita comunhão. Então a proposta dele para a gente é que a gente conheça esse Cristo, ame esse Cristo, seja um pequeno Cristo. Em comunidade, é na comunidade que Deus acontece, que Deus se manifesta. Quando dois ou três estiverem reunidos, por que esse negócio de dois e três? Já parou para pensar nisso? Por que não podia ser só eu com Jesus no meu quarto? Não, mas é dois ou três. Por que que é Pai Nosso, Pão Nosso? Por que que não é meu pão, meu pai? Né? Tudo é comunitário. Por que que o batismo tem que ser expressão pública? Por que que eu não posso me auto-batizar na banheira da minha... Eu mesmo me batizo. Por que que... esqueci que aqui o povo é meio presbe, né? Tá. Eu não podia me auto-batizar. Não, alguém tem que ser manifestação pública daquilo que aconteceu comigo, dentro de mim. Por que que se confessares a Jesus Cristo? Por que que eu tenho que confessar? Né? Por que que se eu negar Jesus diante dos homens, ele também me negará? Porque a fé cristã é para ser vivida assim, não tem outro jeito. Com todas as imperfeições, eu não sei se aqui tem gente ferida com igreja, brabo, não interessa. O propósito de Deus para você é que você viva em comunidade. E vocês que têm filhos, né? Filhos, ou às vezes o cônjuge que é meio, né? Está meio desanimado com igreja, com... Enfim, você tem que dar comunidade para os seus filhos, para a sua família. Você tem que dar comunidade para você. Tem que ter, tem que partir pão. Graças a Deus nós temos ceia aqui, né? Tem que partir pão, tem que viver vida em comum, porque é ali que Deus vai acontecer na tua vida, com todas as imperfeições e dores que isso vem a trazer. E vai estar sempre que está sendo curado, ah, vou lá, preciso de cura interior, vai precisar sempre. Por quê? Porque a gente está se relacionando sempre, e os relacionamentos machucam também, ao mesmo tempo que curam. Mas é isso mesmo que Deus tem para você. Não pode se isolar. Não pode deixar de congregar. Não pode deixar de estar junto. A fé cristã, ela é pessoal, mas não intimista. Ela se afirma no comunitário. E terceiro, é uma fé que se projeta na vida cotidiana. A melhor definição para a eclésia, para a igreja, é uma assembleia. Assembleia de Deus, né? É uma assembleia de santos voltados para fora. É o único grupo que não existe para si. Por isso a gente não é um clube. Nós não somos um clube social, onde a gente vem apenas para se sentir bem, porque a gente se gosta. A gente se gosta, tudo bem, mas não é para isso. A gente não existe para nós mesmos. Só a igreja é assim. É a única associação de pessoas que é assim. A fé cristã tem que se projetar na vida cotidiana, a fé cristã se vê. A fé cristã se demonstra. A fé cristã não cabe em quatro paredes. Seria muito, esse espaço é muito pequeno, apesar que nem parede tem aqui, né? Mas seria muito pequeno para a fé cristã. A fé cristã entra no mercado, na universidade, na empresa, na escola. Se a fé cristã não se permite ver, se ela não é enxergada, não está sendo fé cristã. Porque é impossível ser um pequeno Cristo e não ser notado. Vocês não concordam comigo? É impossível ser um pequeno Cristo, que é isso que o nome cristão quer dizer, e não ser notado. A fé cristã se demonstra pela forma como vivemos, tá? E ela tem que se demonstrar. E ela traz para a gente três componentes, né? Primeiro, um senso de missão, que é o que fazemos. Ela tem que mudar o que você faz da vida. Ela tem que te dar um projeto de vida. Ela tem que te dar uma missão. O senso de missão, primeiro componente. A forma como fazemos, que são os valores. Tem muita gente fazendo o que a Doxa está fazendo, muito mais do que a Doxa está fazendo em termos de serviço comunitário, por exemplo. Mas tem um jeito de fazer. Tem uma peculiaridade que ela caracteriza o jeito cristão de fazer. A fé cristã define missão, a fé cristã define a forma como fazemos, ou seja, os valores que temos. E a fé cristã vai definir também com que motivação fazemos, ou seja, a nossa vocação. Missão, valores e vocação. A radicalidade, o que significa para nós nesse começo aí de século XXI, começo não, já passou uma década, né? De muita confusão mesmo. Tem igreja, gente, para tudo que é gosto que vocês possam imaginar, afirmando todas as verdades, entre aspas, que vocês possam supor, ensinando ou aprovando os tipos de comportamento que inimagináveis que eram há 20 anos atrás, usando os métodos mais diversos. A igreja está perdida em termos de muitos posicionamentos que tem que ter no campo da política, no campo da moral, no campo da sexualidade, no campo do direito. A igreja está sendo tragada por esse redemoinho cultural que eu falei. O modelo de igreja do século XX está se rompendo, tá? Isso é claro, isso é notório. Mas a essência não se perde. E a essência nunca se perdeu na história. Deus, mesmo nas piores crises da igreja na história, da igreja cristã nesses 2000 anos de história, de igreja cristã, dos cristãos, quando a igreja mais se distanciou ou teve mais próximo, Deus sempre manteve o testemunho de si mesmo, e Deus sempre teve o seu remanescente. Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, de operar na história, de salgar, de iluminar através do povo dele, os pequenos cristos, os cristãos. A minha mensagem é muito simples, é uma mensagem de retorno à essência. A essência, que é a radicalidade, não fundamentalismo, tem uma diferença entre fundamentalismo e radicalismo. Da radicalidade de ser chamado de pequeno Cristo. Infelizmente, eu e provavelmente você conhecemos poucas pessoas. Eu tenho algumas pessoas assim que assim, eu penso nelas, da minha vivência, né, da minha caminhada, e eu penso, não, que pessoas são muito parecidas com Jesus, né? Que estar com essas pessoas é um banquete, a sensação de ter estado mesmo na presença de Jesus. São pequenos cristos, de fato. Não aqueles que se intitulam cristãos, mas pequenos cristos. Eu queria que essa mensagem não fosse uma mensagem de puxão de orelha nem de desânimo. Fosse uma mensagem de esperança. Porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele está do nosso lado, Ele nos ama. Ele é a pessoa mais maravilhosa, e o ser cristão não é a gente querer ser criaturas celestiais. Tem tanta gente nas igrejas querendo ser celestiais, mas ser cristão, eu vou dizer o que, que é. É ser completamente humano. Porque Jesus foi completamente homem. Humano. Sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, reconheceu-se em figura humana, foi ser humano. Sofreu, chorou, amou, se decepcionou, teve medo, foi tentado em todas as coisas. Sabe aquilo que tenta você, que você acha que é só você? Jesus foi tentado naquilo também. Na natureza daquilo que te tenta, Ele foi tentado. Às vezes a gente nessa crise toda que eu falo, do ser igreja, talvez um dos nossos erros foi ter apresentado um Jesus, que Ele é Deus, Ele é, mas um Jesus 100% divino e 0% humano, e a gente ter querido ser essas pessoas celestiais, muito santas, e não termos nos permitido sermos simplesmente humanos. São Irineu disse que a glória de Deus não é raios e trovões, não. A glória de Deus é um ser humano sendo completamente humano e vivendo em plenitude. É esse o chamado de Deus para você. Na tua humanidade, seguir os passos do Mestre, daquele que, sendo Deus, se humilhou, daquele que poderia ter nascido num palácio, nasceu na manjedoura, daquele que não tinha onde reclinar a cabeça, daquele que amou os seus inimigos, porque para amar amigo não precisa ser cristão. Aquele que amou os seus inimigos, que perdoou os que o ofendiam. A gente não vai conseguir ser cristão sem Cristo, sem andarmos com Ele. E o gostoso, a esperança que eu queria trazer para vocês nessa noite, é muito simples, é que ele estende a mão, a sua mão de amor, e chama, e diz: anda comigo, é só isso. Anda comigo, anda por esse caminho. É o caminho da vida em plenitude.